3103, boa noite, acione identificação, vem na altura do CERN da 366 e deixa para o nível 050. Salvador, eu vou no 2043, pushback acionamento, posição 6. 43, autoridade, sem táxi. Autoridade, chamaremos para o táxi. Vou 2043. Uma boa noite, eu sou a linha de identificação, autorizada a chegada à bolsa, deixa para o nível 060. 060 na bolsa, poderia voar bomba também. Fala, bom, eu sou a 3-1. Bomba 096, deixa para 2510, o ajuste permanece no 014, autorizada a chamada de nave e reporte para a sonda Terra Vitor 366. Você continuará passando Terra 2366, eu vou usar o 096 para 2500. 2046, o PLB 36, 4 horas, caminhão alternativo. Pelo 2043, autorizado táxi para o ponto de espera Pistão 0, via Pátio 1 no Taxi Índia. Ponto de espera chame Torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Autorizado táxi Pátio 1 no Taxi Índia, 95, ponto de espera, obrigado, feliz, uma boa noite. Igualmente. 3 autorizado a linhagem da colapso no 0, vem com 1, 2, 0 graus e no 0 9. Afirmativa, decola no 0, voo 2043. 7 level 0, 5 0. 4 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0, 5 0. Hotel Jackson Guindia, boa noite, para ter condições visuais, o ajuste instalador 1014, ajuste seus corredores e reporte de viagem do CIDA. Vai passar o Serra Victor 366. 2096, Torre 1895. 1895, você já, obrigado, vamos lá. Boa noite. Com Alfa 18, 208, controle, bom voo. 208, uma boa noite, bom trabalho. Boa noite, eu vou 2043, decola da Elvis da Morte, Banana Cisco. 2043, boa noite, contato radar, só para o nível 360, saída da Elvis. 360 na Dael, 12043. Estabilizando o final GPS da 1-0. Vai estar até lá. 1-0-9-6, autorizado pouso 1-0, vento 1-0 graus 1-0-9. Vente livre de pouso, 1-0-9-6. 310, passando a Serra Victor 366, já estabilizado no R9. Romeu 310, sobre a torre 1895. 1895, obrigado. Torre, boa noite, acionei a minha 310, passou Serra Victor 366. Boa noite, Romeu 096, boa noite, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, 09. Boa noite, Romeu 310, autorizado 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Centro Recife 251, 2043. Centro Recife 251, está autorizada a final da aeronave e reposta com a Centro Recife 266. Number 076, fly heading to have it 3, 6, 8, 3, 7, 4, 1, 6, and H1, 0, 1, 4. 4, 1, 6, heading for the distance. Heading for the distance. Fly heading to have it 3, 6, 8. Navitor 368, QR9 procedure. I understand heading 368, confirm. That's correct, 368. Sierra Victor 368, Condor 076274, tell me 3-1014. Direita no 219, salve. Direita 129, Chinem 3-0. 6310, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, Sinai Bandeira 10. Portaria 2335, informação ótica, copia Recife nível 1 no 10. Portaria 2335, autorizado para Recife, via Golf 677, nível 1 no 10. Perfil de saída Conde, curva esquerda após decolagem, pistão no 0. Transponder 0263, frequência do controle Salvador, 120.8. Área 2335, cotejamento correto, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Salvador, boa noite, o TAN 3858, formação Oscar. 3858, Oscar confere, Fortaleza autorizado via rota do plano de voo, nível 370. Perfil de saída Borba, Bravo Oscar, Romeu, Bravo Alfa, transição Froti, curva esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 5121, frequência do controle Salvador, 120.8. Autorizado Fortaleza 370, conforme rota do plano, decola borda Froti, curva esquerda, controle 1208, transponder 5121, 3858. Então 3858, correto, portão 2, chama o trânsito de feedback, seu nome. Chora. Autorizado pouso no zero, vento 120 graus no 09. Repouso, 1831, controle. Condor 0764, clear fly direct Sierra Vista 366, descent to 2,500 feet, connect 1015. Condor 366, descend 2,500, connect 1015, Condor 0764. Condor 0794, acendo identificação, desce para 4000 pés com ajuste no 015. Controle Salvador, azul 2795, tem informação ótica, muito boa noite. Salvador, muito boa noite, o azul 2795 tem informação ótica. 2795, boa, sem identificação. Vou na prova de bomba para chegar a bomba, chame no ideal descida ou ajuste no 095. Vou na 095, eu ajuste, tá voando bom, fica a chegada bom, 2795, chamar no ideal. T795, está em contato radar 61 milhas nordeste de Salvador. 2795, contato radar, obrigado. Sou 9012, boa noite, essa é a minha identificação, chegada Mari, direita para o nível 050. Chegada Mari, vamos ativar na ponte Serra Viva 319, 9012. Somente voe ITAP, gol 9012. Somente ITAP, obrigado, 9012. Foi direita, 121, décimo nono. Zero dois, aborde. Gente, aborde, tenta todo o tempo. Alpha, Botchett, Juliette. 1076, contact tower 118.95. 1855, 1076, bom dia. Bom dia, 1076, established Arno 40. Bondo 076, clear to runway 10, wind 120 degrees 109. Bondo 076, runway 10, clear to land. I call the 076, any taxiway is closed. Any taxiway is closed. Negative. Thank you. Fábio 2335, mas é possível. Chegada Mari, desça para o nível 060. Chegada Mari, desça para o nível 060. Outra 3858, pushback no 02. Então 3858, autorizado pushback acionar, reporte taxi. Autoridade, uma taxi, 3858. Então 3831, prossegui via Juliette até o gate 07. O 2795, dica para 5.000 pés com ajuste no 095. have any doubts? Tudo bem, eu estou me livrando no nível 960, azul 2795. Camarada, azul 2795. Voo 2194, apresente o voo para o Serra Vitor 368, descido para 4.000 pés. Apresente para 368, descido para 4.000, voo 2194. AVE 2335 autorizado, cruzamento de imediato, táxi via Delta, reporte antidão. É 6313, é o número 62 é para pouso, reduz para 250 nós. Prefeito, tem que ser a via Alfa, reporte 7210. Foi 795, da presente, deixa para 5.000 pés, com ajuste no 015. Right, para 25003, com ajuste no 015, após o ITAP, voe para o Serra Vitor 366. Autorizado é 2.000, após o ITAP, Serra Vitor 366. Autorizado final do chão estabilizado, mas era no meio. Eco Tango Índia, autoriza na presente rota para. Autorizado Serasa, Eco Tango Índia. Rota para, Tango Índia. 795, desça para 5.000 pés da presente. 5.000 da presente, ajuda aí, 795. Alô, Titan 3305, essa é a minha identificação, chega na Mari, desça para o nível 070, número 7 para posto. Pessoa, POB 1-6. 3858, autorizado via Índia. Onde espera tu em 1-9-9-5, altímetro 1014, bom voo. Direita Índia, ponto de espera 2-9-5, 3-8-5-8, linda bote. Voo 2194, estação de decoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é radial 280 do velho Salvador, aguarde para reassumir para o Serra Vitor 366. Sim, direita 230, estação radial 280, aguardando para o voo 366, voo 2194. Sim, prosseguir a via Juliette, parte 1, Índia, como número 2, pode esperar o chamantão em 1-9-9-5, bom voo. Tango Eco, Tango Índia, para visual com campo. Salvador, Salvador. Certo, chame agora 2 Salvador, 118, decimal 95. 1895, Salvador. Salvador, boa noite, eu tenho 3858, ponta para pronto. 3858, autorizado a linha aérea decolar, vento 10 graus, 1 0. Ali decola 1 0. Santa Luz da Mancha, para a prova de Santa Luz, para a Santa Clara, vamos lá. Vai com o Índia, reporte vertical de... da IMA. Santa Luz da Mancha, Santa Luz. Confirma após 11, Serra Vitor 368. Afirmativo, azul 2795. Gente, azul 2795. Na 6313, desça para o nível 060. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. O Sérgio 2535, após o Zutão, autorizado a alinhar e manter. Azul 9148, após o TAP, foi para o Serra Vitor 368, descida para 4000 pés. Após o TAP, Serra Vitor 368, azul 9148, descendo para 4000 pés. Pela 6313, após o TAP, foi para o Serra Vitor 368. O 294 vai seguir tráfego da companhia 5 milhas à sua frente com ground speed de 210 nós. A Boeing 737-800. Gente, gol 2194. 2148 vai seguir tráfego Boeing 737-800. Nossa posição de 12 horas, 8 milhas com ground de 220 nós. Visual tráfego 9148. 66 visual, vou na 092. 9012, completa final, chama 6, Salvador 118, 95. 18, 95, gol 9092, obrigado a bom. Autorizado para o procedimento, Salvador 23. 9148, autorizado o procedimento R9, deixa para 25003. Após o Serra Vitor 368, veio para o Serra Vitor 366. Desce para 2500 pés e após o 368, voa para o 366, eu estou 9148, Brasil. Boa noite, Salvador, são 3858. Decolou, está passando 2800 na sua escada. 3858, contato radar na decolagem, subiu para o nível 370. Atenção, 370, 3858. Não sei se vai chegar 4000 no 368. Guarde, azul 2795, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é radial 280 de Salvador. Direita 230, limite a 280 de Salvador, azul 2795. 9148, está presente e vai para o Serra Vitor 366. Está presente para o 366, está 6313, 3, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é radial 280 de Salvador. 0-1-2, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 grau, 1-0-1. Livre pouso, 1-0, pegou 9-0-1-2. Sérgio, ajuste 1-0-1-5. Azul 2795, deixa para 4 mil pés, o ajuste 1-0-1-5. descida para 4000 com 1015, 2795. 4305, desça para o nível 060, reduza a velocidade para 2109. 2060, desça para 2109, 2194, completa final, chama a torre, Salvador, 11895. 14095, para aí. Salvador, Sérgio 2335, contato decolagem, saída da Conde. Sérgio 2335, contato radar, saída Conde, isso para o nível 110. Da Conte, 110-3305. Após a etapa, é contigo ao 366. Negativo, 3305, passou a vetoração para sequenciamento. Curva esquerda na proa 010, seu limite é radial 280, Salvador. Esquerda 010, radial 200, confira. Radial é 280, esquerda na proa 010. 010, radial 280, 3305. Estabilizado visual campo azul, salve 148. Salve 148, completa sinal do R9, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. Completa sinal e torre 1895, 9148, boa noite. Azul 2795, está agora a 7 milhas noroeste do Serra Vitor 366, reassuma a navegação para o Serra Vitor 366 e deixa para 2500 pés. 2500 para o Serra Vitor 366, azul 2795. 63 no 3, deixa para 2500 pés, o ajuste 1015, aguarde autorização do Serra Vita 366. Comandora, chama 6310, informação Oscar, pronto para a cópia aí. Chama 6310, informação, desculpa, é o... Informação Oscar, autorizado, desiste, envio 3, 5, 0. Com primeira curva esquerda na saída, curva transição Caju, do presumo no 7 a primeira via, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5-1-1-5, controle em 1-2-0, decimal 8. 5-1-0, decimal 2-0, grau 1-0. 3-3 de pouso, abaixa a travada 2-1-0. Pouca transição Caju, recepta Upper Zulu 1-7, posição para o plano. Transponder 5-1-1-5, controle 1-2-0, decimal 8, com o Xané 6-3-1-0. O Xané 6-3-1-0, com o treinamento correto, Azul 2795, só confirmando, a partir do Serra Vitor 366, está autorizado o procedimento. Afirmativo, está autorizado o procedimento, Azul 2795. 2795. O 3858, pode voar na praia de Frontin. 3858, coordena agora com Recife na frequência 1.26.85 e alterna 1.25.45, tem novo. Recife agora, o 3858, obrigado, boa noite. 3305 vai seguir tráfego portão de 2 horas, 11 milhas, com rumo sul, cruzando 4 milhas, fica para 2500, 2320 da Oceané. Bem, 3305. No solo 5-1 direito, 1-2-1-9. 3-3, seguindo só para aproximação, vai seguir tráfego ao patrão 72, está agora patrão Serra Vitor 366 com indicada de 1609. Ah, afirma, chegou, está reduzido, vai ser um pouco mais para confirmar o tráfego que está bem. Patrão 72. Serra Vitor 368, está autorizado a final do R9, desça para 4.000 pés com ajuste no 0 no 5. Sete para 4.000 na fora do 368. ajuste e confira o ajuste. 0-1-5. 0-1-5, tá, 3-0, certeza, 0-5. 2795, completa final do R9, chama 3, Salvador, 118, decimal 95. 1895, atalha agora, 2795. Salvador Azul 2795. Ao controle Azul 2795. Obrigado. E Salvador, muito boa, Azul 2795. 795, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Guardando 2795. Victor 366. Tem, para 3500, vai informar a nossa do 366, 3305. É 6313, completa final do procedimento e chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 6393. No salão 53, direito, 1219. Direito e 219, 1914, boa noite. Salve, Salvador, boa noite, 1914, de trânsito. Azul 9148, taxi via Alfa e apoio 82 Juliette. Alfa e da Juliette, 1914. 0 graus, 109. Livre e pouso, 2795. Informa que o seu gate é o 03. Estamos confirmando aqui com a Freire, será o mesmo, manterá o mesmo gate, só um minutinho que a gente não compreendi, Thalita. Seu gate é o 03, está ocupado, aguarda a liberação. É, está livre o 3, Thalita. Salvador, boa noite, voo 1095, posição 9. Eu saio com o gate 03, então voo 2195. Então, entendeu o sexo 03-2194. Salvador, boa noite, voo 1095, posição 9. Então, 1948, sexo via Alfa de Net, até o gate 01. .05, reduza para aproximação e chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Reduzindo 18.95, atleta, 305, boa. 370, decola da 1-0, com a primeira curva esquerda na saída Borba, após Frotinha. Reduzindo 119 a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5125, controle em 120, decimal 8. Eu já preparei de volta 370, decolada 1-0, curva esquerda, saída bala, lança frontis, e a 2-1-9. O 1-2, transporte e o controle Salvador 1-2-0-8. Bom, 1-0-9-6, cruzamento correto, sem aposto de transporte, obtive a direção na pista. Vai chamar, Juliette, 992. 2-1-9-1-4-8, via Juliette, seu hit 01, foi autorizado. Juliette, é, dá um lance ao vivo. Íntimo. Azul 2795, no solo 56, direito, 121, décimo 9. Direito, solo 121, décimo 9, azul 2795. E Salvador, boa noite, Onda 3305, final a pista 10, passou 366. Então 3305, continue, aguarde a utilização de pouso. Gente, Onda 3305. Brasil 2795, autorizado táxi de Alfa, aquilo pode ser quando lá tem de sinalizador. Alfa, Salvador, está 3-2-5. Prossiga. Informação Oscar, nível 340, Guarulhos. Está 3-2-5, informação 8, confere. Autorizado Guarulhos 340. Decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Euleda Mótica. Aeroviento Zulu 1-0, após Piraí. Direto Umbate, Dr. Zulu 44, após Pabog. Transponder 5-1-3-5. E o controle opera em 1-2-0-8. Positivo, 340 está aprovado para Guarulhos. Decola curva direita, desceu da Euleda Mótica, Mótica. Após a Zulu 10, Piraí, Zulu 44, Pabog. O controle 1208, transponder 5135, está 3-8-5. Está 3-8-5, cortejamento correto, reporte pronto para o feedback e acionamento. Ah, reportar, obrigado. 3-1-3, no solo 5-8, direita 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, é. Xana 6313, Fox Cross. Xana 6313, Taxi de Alfa, reporte 22 de Neto. 3305, pouso autorizado, pista 90, vento no 20 graus, 90. Gente, pouso autorizado, pista 90, 3305. Bom, 1096 autorizado, o feedback é sonar, reposto táxi. Deixa eu chamar para o táxi. Juliette, 6313. 6313 vai aguardar a liberação do guia 06. Mantém a posição. noite, Alfa, 3305, livrou. 3305, segue CVA, Alfa e a potência da Juliette. Alfa de 2 Juliette, 3305. Então, 3305, autorizado o site via Alfa, Kilo, 41, a potência segue para o gate 05. Gente, Alfa, Kilo, 41, para o gate 05, Alfa, 3305. Alfa, Kilo, 43, 41, para o gate 05. 43, 41, 7. Agora tanto que o voo 1096, temos um mês a bordo, 3 horas de autonomia, terminando 3. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera chamado Rio 1, no expressão 95, altímetro 10 no 5, confirma, é Teresina ou a alternativa? Confirma a alternativa Teresina, autorizado parte Índia, ponto de espera chamado Rio 895, voo 1096. 1096, que atenta ao parqueamento do Airbus da Tango Gate 05. Paciente, o voo 1096. O Xanamia 3110 na escuta? Prossiga. Após o tamparete do Boeing da Voa Retaguarda, tem condições de realizar o pushback de forma a liberar a entrada do gate 06 para a aeronave da companhia que está guardando no, na Juliette? Afirmo. Gente, após a passagem do Boeing 737 autorizado, pushback acionar, reporte táxi, grata pela colaboração. Afirmativo, tá autorizado e vai estar liberado, obrigado. Tá bom, consegue passar tranquilo aí? Não, a gente espera aí, então. O Salvador tá 3815, vai funcionamento portão 8. 3815, autorizado que vai funcionar, reporte táxi. Vai estar táxi na 3815. Yeah. Obrigado, Igor. Bom voo. Valeu, Augusta. Confirmando, prossegue com o pushback até o 3 do 7, confirma. Afirmativo, senhorita, como solicitado, vai deixar entrar no